não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu, esse olhar depois do que já sucedeu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tal judiação, você tá mangando de mariquinha, para o povo apreciar essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona tocar. Pifiripom, pifiripom, toca no baixo desse acordeon. Pifiripom, pifiripom, mazurquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, ainda pede bis. Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Meu bem, a sanfona toca. Pipiripom, pipiripom, toca no baixo desse acordeão. Pipiripom, pipiripom, que mazuquinha de compasso bom. Quando pego na sanfona, a turma se levanta e pede uma mazurca. Quando bato a mão no fole, sei que a turma toda vai ficar maluca. Todo mundo se admira do fraseado que a sanfona diz. Quando acaba a conta, dança o povo admirado, ainda pede bis. Hey! Dança, dança, mariquinha, para o povo apreciar essa boa mazurquinha que pra você vou cantar. Ouça, meu bem, a sanfona toca. Pipiripom, pipiripom, toca no baixo desse acordeão. Pipiripom, pipiripom, de mazurquinha de compasso bom. Pedidos de Luiz Fabiano e Francisco Valadão. Luiz Gonzaga cantou dele e Miguel Lima, Dança Mariquinha. Dalva de Oliveira interpretou de Humberto Teixeira, Calu. 78 RPM. 78 RPM e os pedidos dos ouvintes, nos quais as rainhas do rádio são sempre lembradas. Roberto Pereira, da Bela Vista, quer ouvir Emilinha Borba. Rafael Mendes, de Santo Amaro, pede Linda Batista, rainha absoluta do rádio carioca entre 1937 e 1947. E Cleide Ramalho pede Doris Monteiro, a rainha do rádio de 1956. Passaram 10 anos sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios. Assim foi tão grande a pena que sentiu a minha alma ao recordar que tu foste meu primeiro amor.

na palma da minha mão. E cabe bem direitinho dentro do meu coração, Maria. Frases de amor, Laura, um sorriso de criança, Laura, nos cabelos uma flor. Como é grande o amor. Depois o adeus, o lenço, a estrada à distância, o asfalto, a noite, o bar, as taças de dor. Dos cabelos, Laura, quede o vale sempre em flor. Laura, quede o teu sorriso. Olá. É de o nosso amor. Vale sempre em flor, Laura, quede o teu sorriso, Laura, quede o nosso amor. Atendemos pedidos feitos por Cláudio Sampaio e Roberto Pedro. Silvio Caldas cantou de Ari Barroso e Luiz Peixoto, Maria, gravação original de 1932. Depois, com Jorge Goulart, de Alcir Pires Vermelho e João de Barro, ouvimos Laura. 78 RPM. Programa de hoje feito com pedidos daqueles que gostam da música do tempo do gramofone, do tempo de Carmen Miranda e Aracy de Almeida. Pedidos de Diorindo Lopes e Laerte de Paula. E O Mundo Não Se Acabou, e flauta, cavaquinho e violão. Anunciaram e garantiram que o mundo

Francisco Alves em dois momentos. Primeiro ele cantou Confete, de Davi Nasser e Jota Júnior. Depois, Eu Brinco, de Pedro Caetano e Claudionor Cruz. Pedidos feitos por Jair Santos e Larissa Bernardes Bragaia. Hoje atendemos pedidos feitos pelos ouvintes que ligaram para a Central de Relacionamento da Rádio TV Cultura. Central que atende você de segunda a sexta-feira no horário comercial pelo telefone 2182-3222. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem de Carlos Lima, Emerson Ramos e Heitor Cosi. Eu sou Roberta Martinelli e espero vocês na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização: Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.